Bom, no momento estão todos os agentes de proteção civil estão devidamente informados desta situação, deste alerta, e todos eles estão em situação de prontidão permanente. Portanto, a nível do município, temos várias equipas que estão até já desde esta manhã em algumas ações preventivas e, entretanto, que se irá prolongar pelo restante dia. E também estamos, no fundo, preparados para o próximo fim de semana, que as condições climatéricas vão continuar desta forma e, entretanto, temos os meios já preparados para, nomeadamente, alguma maquinaria, retroescavadoras, o pessoal de recursos humanos, também equipas já previamente prontas para avançar, em perfeita articulação, tanto com os bombeiros, os voluntários, quer do Oliveira do Hospital, da Gazabeira, como a própria GNR, e eventualmente, se for caso disso, também poder envolver aqui as equipas sapadores florestais. Este José Carlos, um dos maiores problemas registados para além dos vários aluimentos de terras foi então a subida do leito do rio Alva, muito em particular em Avô. Está a ser monitorizado aquele rio, qual é que é até o momento a indicação que tem? Sim, temos feito a monitorização, percebemos que o caudal tem vindo a aumentar, embora também ainda não tendo atingido aquilo que aconteceu no fim de semana de 12, 13 e 14. De qualquer das formas, o serviço municipal vai se mantendo atento no sentido de minorar eventualmente algumas situações anómalas que possam verificar ao longo do rio Alva. A verdade é que também ainda foi muito recente também o último acontecimento e entretanto a situação mantém-se da forma como aconteceu. De qualquer das formas, há situações ali que as populações deverão acautelar, nomeadamente ali junto ao Alva, as localidades de Nova de Alva, de Caldas São Paulo, de Santo António do Alva, principalmente São Sebastião da Feira, mas as próprias pessoas também, elas também já têm alguns comportamentos, tomado algumas medidas preventivas no sentido de acautelar essa tal subida do nível do rio Alva. E atendendo... De qualquer modo, também, essa informação também já foi canalizada para os senhores presidentes junto, a nível local, para eles próprios também poderem fazer, estarem acautelados com essas situações e também poderem fazer, digamos, traçar esta informação para os habitantes. E atendendo à chuva que já caiu e que então se prevê que vá continuar a chover, pelo menos até amanhã, com alguma intensidade, pode acontecer o mesmo que aconteceu no referido fim de semana? Nunca poderemos afirmar que vá ou não acontecer. A verdade é que, atendendo à saturação dos solos e como há estas condições se prevêem que se prolonguem, é natural, eventualmente, que algumas situações se repitam. Mas o que resta-nos a nós estarmos preparados para tentar amenizar e socorrer e atender logo no imediato estas situações que, entretanto, vão acontecendo.